Yes, Renzo, you are in Salvador. Bahia. Eu transo a mente, live performance, corpo, espírito, Salvador. Eu transo a mente, corpo, espírito. Ransom, diretamente dos Estados Unidos, guitarrista. Ei, meu rei, venha comigo. Transar a mente, o corpo, o espírito. Thank you.